20 bis. Jagunçada, feliz ano novo, bem-vindos ao primeiro Pilha de Bis do ano de 2020, o podcast semanal do site Arte Final. Vocês já acessaram Arte Final agora em 2020? Acessem lá www.artefinalhq.com.br, lá tem mais episódios do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços e do Omniverso. E para esse primeiro programa, eu, Marcos, estou aqui com o Dãozinho. Esse 2020, eu prometo ser cada vez mais Vitor Azambuja. E ele, Maurício Dantas. Vou aproveitar que eu ainda estou com a cueca branca do Réveillon. Gostaria de dizer que prometo continuar sendo essa pessoa sensacional que eu sou também em 2020. Continuar reclamando da Panini, é óbvio. Óbvio. Bom, vamos começar então com aquele velho podcast clássico, aquele maroto, que a gente tá em período de férias, né? Então, nas férias você acaba lendo muito mais gibi, né? Então, vamos começar com você, Dãozinho. O que que você andou lendo nessas férias, nesse início de ano? Eu que não tô de férias, tô trabalhando, tô dando aula aí em janeiro, sim. Entenda quem quiser. E janeiro é aquele mês de preguiça, né? Você passa na banca, pega qualquer coisa. E aí eu tinha comprado ano passado uma mensal do Tex, coisa que eu só faço em desespero, de abstinência. Vai na banca, não acha nada. Aí você pega o Tex mensal. Nunca falhou. Ou eu compro o Tex assim, eu já até falei isso aqui. Ou eu compro o Tex na rodoviária ou no aeroporto. Porque a única coisa que vende em rodoviária e aeroporto é Tex ou Turma da Mônica. E aí tem a edição 601, sim, 601 de Tex, da Mitsu, que saiu em novembro. Eu não comprei a 600, nem sabia, tava tanto tempo sem ir na banca, eu nem sabia que já tinha tido Tex 600 e que saiu, edição especial, tudo mais. E aí essa edição 601 já começa com a capa muito bonita de um cidadão chamado Alessandro Botti, que eu não conheço, mas ele fez umas coisas aí do Dampi, que eu não gosto de Dampi, acho Dampi chato pra porra, perdão, Vitor Azambuja. E aí é uma capa com o Tex assim, segurando suas pistolas, né, olhando a esmo, uma capa meio avermelhada, com a pessoa fantasmagórica atrás, com olho branco assim, e uns morcegos. E o título é A Rainha dos Vampiros. E aí quando eu pegar, vou olhar isso aqui, o que é? Quando eu abri a revista lá na banca e vi que era roteiro do Gianfranco Manfredi, aí eu comprei. Quando, cara, qualquer gibi que eu pegue na minha vida, que tenha esse cidadão escrevendo, eu compro, seja o que for. Pode ser até o Batman do Tom King pro Gianfranco Manfredi, eu vou lá e compro e leio. E vou gostar, com certeza. E aí eu tinha erro, né? Tex, Vampiro, Gianfranco Manfredi, comprei. Aí eu já com... Quem conhece Tex já sabe, né? Quando você compra a revista do Tex, a mesma coisa que você faz é pro final, para olhar se a história fecha ou não, porque às vezes a história do Tex fecha, às vezes segue 4 ou 5 edições. Eu já cansei de começar a ler a primeira e perder a segunda, ou de pegar na terceira e perder a quarta, porque não... preguiça na banca. Essa daqui é em duas partes, né? Vai concluir na 602, que saiu em dezembro, que eu não li ainda. E aí uma história do... uma história do Tex, é bom para quem nunca leu nada do personagem, porque tem todos o grupo ali fechadinho, né? Tex, o Kit Carson, o Kit, né, que é filho do Tex, e o Águia da Noite, que é o índio que acompanha eles. Então os quatro estão ali na fronteira do México e tal, e se dá próximo de um ritual macabro que envolve uns índios mexicanos que se pintam o rosto de caveira, que envolve aí uma bruxa rainha dos mortos, algo do tipo de lendas indígenas mexicanas antigas, que tá voltando, que tá reunindo aí um exército e por aí vai. Então tem todos esses elementos de terror, metido no faroeste. Pra quem não acompanha Tex nunca foi esse faroeste somente realista, né? Tem muita história fantástica no meio, então essa é uma delas. Então tem muito elemento de horror, tem muito elemento de mitologia, que o Manfredi sempre trabalhou muito bem com isso, nessa parte de mitologia indígena, sobretudo. Tem a parte mesmo, o faroeste lá, Paul, né, briga de disparando tiro, muita investigação, né, para descobrir o que está por trás disso, outros elementos, então um mistério gigantesco por trás de quem tá do seu lado, quem não tá do seu lado, né, quem fala a verdade, quem não fala a verdade, que também tem que ser muito disso, né, aquelas histórias tipo de policial mesmo, de investigação, coisa que faz falta no citado Batman, né. De todos os elementos aí, é uma história sensacional. O Manfredo escreveu muito bem. É uma história que tem suas 100 e tararás páginas, acho que são 115, algo do tipo, 116. Mas assim, você lê de uma tacada, porque o Manfredo escreve muito bem, faz uns diálogos muito bons. Tem a caracterização perfeita, né, do Tex. O Tex é isso daí. Então, se você lê, se nunca leu o Tex, pega isso daí pra ler. É isso. 600 edições pra trás, né? Só da Mythos, fora o resto dos milhões de anos que o Tex é publicado. Então, é uma porta de entrada muito boa e uma história muito boa de horror, né? Um horror de faroeste. Você, assim, quer fugir mais desse comunzão aí de história, tem coisa melhor que você pegar uma história de terror que se passa no Velho Oeste, acho que não tem erro não, né? Então, fica a recomendação. Não é muito barata, tá? Pra variar. Essas mensagens do Tex, elas custam R$11,90. Ele formatinho, né? São 3 quadros por página, um papel horrível, né? Que quase... pior que papel de jornal, capa colorida, mas você fica achando que ela vai se colar a qualquer momento. Lombada péssima, nem uma lombada da Mythos de mensalzinha preste, e aquela mensal antiga, tá? Não é essas mensais novas, gourmet, que saiu hoje do Sumete, né? Que é um formato italiano original, é um pouquinho maior, é mais rebuscada e bem mais cara também, né? Custa 20 tarará, como sai do Dylan Dog, essas coisas. É o Tex mensalzinha antiga mesmo. Então, é aquela coisa, né? Tex é você jogar seguro, né? Nunca dá errado. Tem aquela coisa pra ler, tá desocupado, pega Tex que vai dar certo. Eu vou repetir aqui meu mantra: Tex não é pra mim. As poucas coisas que eu li do Tex foram, assim, essas edições, ou edições especiais, ou alguma coisa feita por algum outro autor que sempre me recomendam que esse autor no Tex funciona. E uma das coisas que eu li foi justamente o Manfred no Tex. E, realmente, ele meio que puxa pra isso. A gente não precisa nem falar dele em Mágico Vento, né? Porque Mágico Vento dele é algo, assim, sensacional. A Mythos tá republicando, mas naquele formato quase que proibitivo, né? Porque o preço de capa de uma edição dessa da Mythos, eu acho que chega a R$80 e vem duas histórias. Então é algo que, assim, que não realmente não tem condição. Acho que a Mythos já lançou uns 4 volumes dessa edição do Mágico Vento de Luxo, mas o bom do Tex é que, assim, apesar de ser uma história de faroeste, ela tem, aparentemente, tem muita variação, né? Tem ele não é aquele mesmo tema sempre. Tem aquela coisa de daquela história mais clássica de faroeste, mas ele puxa para isso também, né? Tem coisa de mitologia, de algo mais fantasioso, tal, e tem aquela coisa mais histórica, por assim dizer, né, Dão? É isso mesmo. E, assim, para quem não quer comprar essa mensalzinha, né, formatinho pequeno, papel horrível, semestralmente, pelo menos agora parece que tá semestral, tá seguindo, tem sempre aquela graphic novel Tex, né, publicada pela Mythos, que sai em banca também, deve custar seus 20 e poucos reais. Saiu uma recentemente, agora novembro do ano passado, outubro, novembro do ano passado, que, assim, a história é bem fraquinha, sabe? Essa história não é lá muito, muito boa, ela é bem previsível, e olha que eu falar que a história é previsível, porque ela é previsível mesmo, né? Eu sou muito ruim de pegar essas coisas. Tem roteiro de um cidadão chamado Pasquale Ruhu, que eu não conheço, e tem desenho do cara lá do Scalpo, né? O R.M. Guerra, eu acho que é assim que fala o nome dele. O desenho é lindo, sabe? Texto no traço do cara, assim, você que gostou de Scalpo, né? Tem essa temática também de faroeste, só que moderno. Então, vai sem medo. Chora muito bem desenhada, apesar de ser bem singela, vamos dizer assim, né? Marcos, eu faço coro aí com você, porque eu também nunca consegui enganar no Tex, não tenho nenhuma aversão, não, mas também nunca me fisgou, assim. Eu vejo a galera falando muito, meu tio, que eu já mencionei aqui no programa também, foi quem me botou nesse mundo de quadrinhos, é fã. Eu já até, inclusive, errei, fui dar duas dessas graphic novas pra ele, e ele não gostou, ele, porra, que Tex meio boiola, enfim, outros tempos, né? E eu mesmo li até, eu achei bacana, mas nada que me fizesse voltar. Por isso que meu assunto da semana vai ser o bom e velho Homem-Aranha mesmo. E assim como eu falei no comecinho, eu vou falar também do Tom Taylor. Essa mensalzinha que ele fez do Aranha recente, bicho, acabou agora em dezembro, no número 14, o amigão da vizinhança, né? O fã do Neighborhood, Spider-Man. Que, pô, bicho, é um ranzinho curto que dá vontade de você pedir. Não, fique pelo menos mais uns 5 anos aí no personagem. Essa última edição que acabou agora, ele colocou essa questão da Tia May com câncer, né? Não sei se os outros escritores vão seguir. É, ela vai ter que fazer uma cirurgia. Provavelmente, não deixa muito claro sobre essa cirurgia na edição. Provavelmente uma biópsia, alguma coisa assim. E o Peter lembra que ele passou por uma coisa parecida, a Tia May passou a noite toda com ele, né? Diz assim, eu tô aqui quando você dorme, vou estar aqui quando você acordar. E aí ele promete pra ela isso também. E pede para os outros heróis cobrirem ele. Só que assim que a Tia May é sedada, ele conversa com o médico e tem um apagão em Manhattan. Aí ele fica naquela coisa, né, do poder e da responsabilidade e tem que sair para combater lá o mal. Descobrir o que está acontecendo com a cidade e tudo mais. Então, assim, apesar de ser uma historinha mais padrão, o Tom Taylor tem aquela coisa de saber caracterizar bem o personagem, né? Você simpatiza, você quer dar um tapinha no nome do cara e diz, calma, bicho, é isso mesmo, vamos lá, tô junto com você. Não sei o que é que ele faz, não. A arte é de... São dois artistas dessa vez, é o Ken Lashley, que já tava algumas edições, e a Marguerite Salvage, que faz essa parte flashback. Uma história bobinha, mas, assim, tocante a forma como ele escreve. A gente teve recentemente aí o final do Run do Slott, também com uma ediçãozinha fechada, que é bem bacana. A do Zdarsky, que nem se fala, né? Ganhou o Eisner e tudo. Ele todo dia se vangloria disso no Twitter também. Essa do Taylor não chega a ser a melhor de todas, mas é bem bacana também, entra nesse rol aí junto com as demais. Eu sei que a gente falou até anteriormente, sei que o Dão é fãzão do Taylor também, mas vale esse registro aqui, espero que a Panini lance isso aqui, pelo menos no formato decente, não fique botando essas mensagenzinhas. Dois encadernados aí, 14 edições, não tem anual no meio, não tem atraso, tá concluído, é só lançar dois encadernadinhos aí, que é correr pro abraço, pegar na banca, ao invés de pegar a textão e levar para casa feliz. E agora sim, a gente sabe que muito provavelmente a Panini vai cagar de alguma forma, né, a publicação disso. Não, ou vai encaixar ali na mensal, ou vai meio que fazer como foi com aqueles encadernados do Zdarsky, né, que foi meio confuso também para quem saiu na mensal, depois saiu encadernado, e foi aquela confusão que a gente falou um pouquinho no set de alguns que a gente gravou sobre a fase, né. Então, talvez a única certeza que a gente tenha é que caso a Panini traga esse material para o Brasil é que vai ter alguma coisa que a gente vai poder reclamar dela, né? Mas com toda certeza, ainda mais diante das recentes, né? Vai sair agora encadernado do Vingadores da Costa Oeste, que é um material bacaninha, não influi nem nada na cronologia dos Vingadores, mas é divertido, da Kelly Thompson, bem estranho, tem umas coisas assim, não dá nem pra explicar direito de tão estranho que são. Tem até um cachorro tubarão na história. E eles vão lançar em um encadernado com 10 edições, eu acho, por 40 conto, bicho. Capa cartão, na banca, 10 edições, Marcos. É mais como diz o Levi, né? Vingadores vende. É, né? Mas paninices sendo cometidas, isso é uma coisa até normal, pelo que a gente anda vendo, né? Então, eu vou falar de um gibi que eu li, que é um gibi independente, então não tem paninice sendo feita nesse gibi, olha só. E ainda é rescaldo das compras da CCXP do ano passado, né? Que foi no iniciozinho de dezembro. E eu queria falar de um gibi que talvez tenha sido o melhor projeto gráfico da CCXP do ano passado e talvez um dos melhores que eu já tenha visto nos quadrinhos nacionais, que é uma coletânea chamada VHS, é o Video Horror Show, que foi ali organizada pelo Fernando Baroni e pelo Rodrigo Ramos, né, eles são os organizadores e os editores e o responsável por esse projeto gráfico que eu tô falando é o Rodrigo Ramos. E assim, é uma coletânea com quadrinhos mais puxados pro terror. E por que que esse é um projeto gráfico tão, bacana, porque eles se propuseram a fazer uma fita VHS. O gibi, ele é uma fita VHS. Ele vem com uma sobrecapazinha igual aquelas capas de papelão de fita VHS que tinha, que talvez os nossos ouvintes mais novos não saibam nem do que a gente tá falando, mas se você nasceu ali nos anos 80, cresceu no final dos anos 80, início dos anos 90, você sabe muito bem o que é isso. E o gibi, ele tem o tamanho, tem o formato de uma fita VHS, e a capa é uma fita VHS. A gente vai colocar aí os links no post, você vai poder ver isso bem direitinho. E assim, por ser uma coletânea de histórias de terror, ela tem seus altos e baixos, né? Ela tem histórias muito divertidas, como também tem histórias assim sofríveis, né? Mas eu vou dizer para você que de todas as histórias que tem aqui nessa coletânea, só teve uma que eu não consegui terminar de ler, porque realmente eu não gostei da história. Mas eu queria destacar uma das histórias boas que eu, pelo menos, eu achei nessa coletânea, que é uma história escrita pelo Bernardo Aurélio e desenhada pelo Caio Oliveira, que o pessoal conhece do All Hipster Marvel. Tem aquelas tirinhas lá do Cantinho do Caio, que publica lá no Facebook, no Instagram, que é a história de uma youtuber, que ela é uma meio que uma bruxa, e ela vai fazer uma espécie de reality show da vida dela. Ela vai para uma cabana escondida no meio do nada, que só tem lá o Wi-Fi para ela transmitir isso, que ela não vai poder, ela vai ficar um ano ali presa, isolada de tudo, inclusive de luz natural. Então ela sela toda a sua cabana lá para não entrar nem a luz da lua dentro da cabana. E ela tem que praticar lá uns rituais, que isso vai ser transmitido para todo mundo que segue ela, né? Então ela tem que ficar um ano ali enclausurada, tal, e sem nenhum tipo de contato. Tem um patrocinador para essa jornada dela, que no começo não quer aparecer, e isso acaba se desenrolando algumas coisas bem sinistras, né? Então é interessante ver os desenhos do Caio Oliveira num quadrinho de terror, né? Que não é muito a pegada dele. Ele tem sempre aquela pegada um pouco mais divertida, um pouco mais puxado pra comédia, né? Que até as tirinhas dele puxa pra isso. E até tô olhando aqui, esse Bernardo Aurélio é o irmão do Caio, né? Que é o... que também fez algumas histórias junto com ele, tiveram parceria juntos. E esse é um dos destaques que eu tenho dessa edição. Você pegou também lá na CCXP, não foi, Dão? Peguei sim, e eu acho que você resumiu bem, né? Tem, como toda coletânea, tem esse problema, né? Tem altos e baixos. Nesse caso específico, ela tem, no saldo pra mim, é mais positivo do que negativo, só que eu acho ela muito 8 ou 80. As histórias que são boas são muito boas, e as histórias fracas são ruins de doer. Assim, coisa que você se força a ler até o final. No geral, a arte é superior aos roteiros. Você vê claramente que é uma coletânea que carece de uma edição, né, de um editor ali por trás, um cara que dá encaminhamento. Tudo bem que ela tá livre, né? É uma coletânea de horror, então você faz o que você quiser. Qualquer tipo de história de horror cai barulho. Tem até uma que é de ficção científica, por exemplo, tem pouquíssimo ou quase nada de horror. Mas assim, falta um funcionamento melhor na junção das ideias, né? Então tem muita história truncada no roteiro, sabe? Você fica enganchado, você não sabe bem. Como as histórias curtas, tem, acho, no geral, dá 20 páginas cada uma, e é um formato menor, né? Então diminui os quadros por página. Então tem umas histórias que são muito confusas, você não sabe muito bem o que o cara quer, o que o cara não quer, mesmo se tratando de história de horror, né? Então, sabe? Eu fiquei altamente perdido. Tem problemas com diálogos também, assim, tem uns diálogos muito arrastados, não é nem muito texto, sabe? É diálogo que você vê que você, cara, o que você quer dizer aqui, sabe? Onde é que isso aqui vai? E as outras, por outro lado, tem outras muito boas, né? Com diálogos bem mais dinâmicos, histórias muito claras ali, com toda aquela parte de mistério, de loucura, de horror, assim, que não faz o menor sentido, mas que a história é muito bem contada, você sabe pra onde ela tá indo, sabe pra que qual o direcionamento que o autor tá dando. Assim, o projeto gráfico é lindo, cara. É isso que você falou, uma fita VHS, ela só não é idêntica porque ela é mais fina, né? Com a fita VHS, porque até porque se fosse mais grossa, para ficar na mesma grossura da fita VHS, ia ficar bem mais caro, né? Eu paguei R$50 na CCXP pelo volume, é um papel excelente. Então, se ficasse na mesma espessura, né, da VHS, fica bem mais caro. Por outro lado, isso do papel ser muito, a gramatura muito grande, né? Ele é bem grosso, um papel assim, bem liso, muito bonito, brilhoso, mas muito grosso. E aí, por ela ser curta, né? Pra caber, pra ser o mesmo tamanho do VHS, dificulta a leitura, sabe? Você fica com, eu mesmo fiquei com medo de abrir demais, o negócio começar a descolar. Ou você abre assim e tem desenho que tá muito dentro lá da cola, né? Da, onde fica as páginas, você não consegue não enxergar direito. Então fica meio. Não ficou prático, né? Não ficou um gibi que é fácil de você ler assim, que você pega pra ler e tal. Não tem capa dura, mas tem essa folha mais grossa, né? Então é um gibi pesado. Então é meio complicado você ler, você não consegue abrir direito. Então, lá pelo miolo, as primeiras histórias até que passam, mas já pelo miolo fica meio difícil de ler, você não consegue manusear bem o gibi, sabe? Então eu. E aqui é coisa minha, né? Assim. Eu sempre vou pela praticidade, né? Eu prefiro uma leitura boa do que um projeto gráfico lindo. Então, assim, não tem o que reclamar, cara. É uma coisa linda, assim. É uma fita perfeitinha. Tem atrás, né? Tem lá a fita também. Então, assim, é graficamente um projeto, assim, lindo. Um esmero sensacional. Então, de parabéns toda a equipe que fez, assim, uma coisa única. Pelo menos na boa experiência que eu tenho de gibi nacional, é uma coisa única por aqui. Mas eu coisa minha, sou mais pela praticidade da leitura. Eu prefiro um negócio que dê pra que funcione pra mim do que pra beleza. Mas isso é coisa minha. Eu falo aqui em casa mesmo. Minha esposa inventa de botar um negócio no gatal e eu prefiro aqui porque aqui é mais fácil. Não quero que fique bonito, quero que fique prático. Quero caminhar dentro de casa. Não quero uma mesinha aqui nesse corredor porque vai ficar bonito. Não, quero passar pelo corredor. Não quero bater nessa mesa. Quero que essa mesa fique em outro lugar. Entendeu? Eu sou muito nisso, eu sou mais pela coisa que funciona do que pela beleza. Mas esteticamente, assim, é um negócio lindo. Então, você gosta de quadrinho de horror, terror, a barra do preço, né? Salgado, R$50, não é barato, mas vai ser medo porque o negócio vale a pena. No geral, vale a pena, mas aquela coisa. Tem histórias que são tenebrosas, sabe? Que você. O terror é terminar de ler aquele negócio, sabe? Porque é. Não é fácil, não. Tenebroso não é porque a história tem aquele terror, é porque a história é ruim mesmo, né? Rapaz, eu vou confessar pra vocês uma coisa. Eu não consigo imaginar quadrinho de terror. Já pensou você tomando susto virando a página? Não dá. É outra pegada, sabe? É outra coisa diferente. Esqueça o que você já viu de filme, até do livro. É uma pegada bem mais, sabe? É outra coisa. Vai muito pela bizarrice, pelo sobrenatural. Coisas assim, fora completamente de contexto, sabe? Inserir uma pessoa numa coisa mais absurda possível, sabe? Não tem muito disso de medo, sabe? De causar medo. Até que dá pra fazer. Mas não tem. Não é essa, assim, as que eu li, não vai muito nessa pegada, não. Na verdade, essa parte do jumpscare, né? Do susto. É uma parte do terror, né? Não, você não precisa fazer. Não é todo terror que é desse jeito, né? Que tem esses sustos, né? Você tem aquele terror mais psicológico, tem aquela coisa angustiante, né? Então, eu acho que um quadrinho é mais nessa pegada, né? Um quadrinho de terror, ou às vezes um livro de terror, é mais nessa pegada, é aquela coisa angustiante. Não tem som, né? Não tem um som, né? O som ajuda muito a dar susto. Pra preparar, né? O som ajuda muito. É, eu falo assim porque realmente sou ignorante nesse gênero de quadrinhos, não tenho nenhuma iniciação assim decente, não. Gosto muito, por exemplo, de coisas como Hellboy, gosto muito de Dylan Dog, inclusive louváveis aquelas edições assim, bacanas da Lawrence, né, que saíram aqui. Infelizmente não puderam continuar. Agora, eu acho bacana a ideia do terror no Brasil, tem evoluído muito na... E tanto no cinema, né, quanto nos quadrinhos também. Eu vejo aqui em Recife mesmo, tem uma tradição de contos de terror escritos. Não conheço quadrinistas, confesso. Mas a cidade tem muito essa coisa das histórias antigas daqui. Tem passeios de susto pelos lugares assombrados do Recife. Eu gosto por esse contexto, assim, como o Marcelo Miranda, né, nosso amigo. pode falar muito melhor sobre isso. Eu não tenho essa experiência. Agora, me interessa ver uma edição assim. Agora, isso que vocês falaram da edição aí é sintomático do mercado brasileiro, né? Subvaloriza o trabalho de um editor, a pessoa que pode estar ali para corrigir o curso da coisa, melhorar a qualidade de algumas histórias, como vocês falaram, que essas sim são de terror. E a própria qualidade da edição. Como eu já ouvi muita gente falar, vai valer muito mais a lombada quadrada, a capa dura, um projeto gráfico, do que se valorizar de fato o trabalho editorial dali do editor, o editor mesmo, o cara que vai ver a qualidade do que está sendo escrito, desenhado e lido por você no final das contas. É uma pena isso, espero que esse estrangulamento do mercado aí que a gente já falou em outros programas acabe reforçando a qualidade do material no sentido do conteúdo mesmo, não só do que a gente coloca na estante para ficar olhando. E falando, você falou aí das referências aí do Recife para quadrinhos, para terror de uma maneira geral. Tem uma quadrinista que também estava lá na CCXP, que ela é pernambucana, ela é do Recife, e ela é a Roberta Cirne. E ela tem um site que é o Sombras do Recife, que ela publica HQs de terror inspiradas nesse folclore, nessa tradição oral aí do Recife, né? De todos esses mitos que tem aí. Então, ela publicou recentemente nessas revistas nacionais assim maiores, ela publicou nas duas edições do Gibi de Menininha, e ela tem também um trabalho próprio, e inclusive o site dela aí vai tá linkado aí no post. E quadrinho de terror nacional é meio que tradicional, né? Porque talvez é coisa que vem desde muito tempo atrás, esses quadrinhos de terror nacionais. Talvez é sempre terror e quadrinhos de humor, né? São meio que tradicionais aqui no Brasil, essas duas vertentes, né? A editora Draco publica muita coisa de terror, né, aqui no Brasil, material nacional e puxado mais para essa pegada de terror e de horror, né? E só lembrando também que tem a tradição do quadrinho de putaria, né? Ah, mas era esses não admitem. Era isso que eu ia falar, velho. Era isso que eu ia falar, velho. Ô Marcos, agora eu vou fazer uma crítica aqui também como editor amador. Nunca editei nada na vida, nunca vou editar, só sei reclamar mesmo. Não sei fazer. Mas já que o quadrinho simula, né, um VHS, eu acho que o marcador de página podia ser no formato de uma caneta Bic. Mas corte essa piada aí, porque a caneta Bic só vai servir mesmo porque é pra fita cassete, não pro VHS. Que merda. Daria um outro editor. Não, daria um outro editor. É aquela coisa, assim, você não precisa ser profissional, né? Porque nenhum deles são, né, editores, então aí, vai nessa. Investe aí na carreira. Aí, contatos, quem quiser uma consultoria de reclamação particular aí, pode me procurar no Twitter ou através do contato aí do Sete Jagunços, do Arte Final, estamos à disposição. Alô, Tom King, né? Pra ele só tem um bate-porrete mesmo pra resolver a situação dele. Isso, vamos encerrar esse podcast antes que parta pra violência, né? Bom, vamos encerrando esse que foi o primeiro Pilha de Gibis do ano de 2020, que nesse ano de 2020 tenhamos muitos gibis e menos erros da Panini para todos nós. Não é isso, Maurício? Ano novo, vida nova, esperança renovada, mas não nesse aspecto aí. Eu só quero mesmo ganhar na Mega Sena, tá mais fácil. Luzinho, alguma resolução para 2020? Alguma outra resolução para 2020? Conseguir ser Vitor Zambuja em 2020, não precisa ser mais nada nessa vida, né? Completo. O primeiro podcast é Trans do Brasil, só que ele segue de alagoano para gaúcho. Vitor Azambuja, que é mais do que gaúcho. E é isso. Vamos encerrando até a semana que vem com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau.